numa balada, no meio do povo, eu meio travado, coração apertado. Você quer um sorriso, eu não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim, que me esperou, que tava com saudade, amor. A gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso, não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim, e me esperou, e tava com saudade, amor. Que a gente se encontra de novo numa balada, no meio do povo, eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso, não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim, e me esperou, que tava com saudade, amor. Primeiríssima posição da semana no Central do Sertanejo, a dupla Taeme e Thiago, Coração Apertado. E música boa, gente! Na segunda posição, tivemos Vitor e Léo, Viva Por Mim. E na terceira, Leonardo, Liga Lá em Casa. Quarta posição, Luan Santana, Tanto Faz. Rio Negro Solimões, Cavalão do Doidão na quinta. E a Paula Fernandes, You're Still The Home, com a participação da Shania Twain. Que beleza! O Central do Sertanejo tá indo nessa, né? Assim encerramos a nossa semana, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, o carinho da sua sintonia. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande abraço, obrigado sempre, sempre, sempre pela sua audiência. Olha, gente, um grande beijo! Valeu! Bom fim de semana, tudo de bom. Lembrando, curta bastante os amigos, a família. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A gente se encontra por aí. Valeu! Central do Sertanejo.